Boa noite. Vamos continuar com aquelas mensagens abençoadoras que têm sido pregadas aqui na igreja, no livro de Apocalipse, aquela leitura que foi feita antes dessa última música. E ainda antes de entrar propriamente aqui no estudo, na mensagem da palavra de Deus, queria que nós orássemos agora. Porque se nós saímos de nossa casa, viemos até aqui, mas se Deus não quiser falar conosco, se Deus não quiser vir até nós na sua graça, de nada vale, nada adianta. A maior bênção que tem é estar na presença de Deus. Então vamos orar para que essa presença realmente enche esse lugar. Feche seus olhos, nós vamos orar pedindo, como Moisés pediu, que a presença de Deus não se afaste desse local. Porque onde há a presença de Deus, a cura, a refrigério, a alento, a exortação, a bênção sem medida. Nossa oração é essa. Vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe com a sua presença, com a sua palavra. Nós te louvamos e agradecemos, Deus. Primeiramente, porque nós, caídos, pecadores, nós fomos achados por Ti, tirados da lama e colocados numa rocha firme, inabalável. Te agradecemos, Pai, porque em nós não há nada que Te torne devedor a nós. Se alguma coisa há de bom nesse local, Pai, em nós, é porque o Senhor colocou. Se nós estamos aqui com vida, Pai, é porque o Senhor tem nos preservado. Nós queremos tributar louvores ao Teu nome, glória a Ti, porque do nosso nascimento, Pai, a nossa morte, do berço ao leito, das primeiras palavras até o último suspiro, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, e Tu nos tens conservado com a vida. Obrigado, Senhor. E obrigado pelo sacrifício de Jesus por nós. Tamanho sacrifício. Sem Ele também não estaríamos aqui. Te agradecemos, do começo ao fim. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vocês, nós prestamos atenção aqui na leitura e chegamos aqui a mais uma igreja que o apóstolo João se refere no livro de Apocalipse. Vocês se lembram que foi pregado aqui o primeiro sermão, mais uma introdução no livro de Apocalipse, capítulo 1. Vou deixar aqui. O pastor Felipe pregou sobre essa introdução, algumas imagens que a Bíblia nos coloca aqui de Jesus, aquele que tem olhos como fogo, seus pés é como bronze, e ele foi pintando aqui a imagem de Jesus, da glória de Jesus, a visão de Jesus glorificado que João teve, ele colocou aqui nesse capítulo 1. E aí depois do capítulo 2, foi pregado sobre a igreja de Éfeso, aquela igreja que tinha começado bem, mas estava esfriando. As obras estavam diminuindo, quantidade e qualidade. Era a igreja que precisava voltar para o primeiro amor. Na outra semana, o pastor Valdemir pregou sobre a igreja de Esmirna. E na semana passada, Felipe, pastor Felipe, na igreja de Pérgamo. Essas igrejas, como tem no o boletim, na mensagem, Na capa do boletim tem uma frase, se refere aí a essas igrejas. Diz assim, ó, as sete cartas, são sete igrejas, né? Sete cartas das igrejas do Apocalipse são uma imagem das sete igrejas que se podem encontrar em qualquer época e em qualquer período da história. Qualquer das igrejas que existem atualmente no mundo, inclusive a nossa, pertence a uma ou mais dessas categorias de igreja. Então, ou nós somos como Éfeso, ou como Esmirna, como Pérgamo, ou como Tiatira, que é a igreja que nós vamos estudar hoje, a igreja de Tiatira. Então, enquanto eu estiver aqui falando, você já vai pensando, será que a nossa igreja, ela parece com a igreja de Tiatira? Vamos então aqui a uma introdução, em primeiro lugar. Todas essas igrejas eram uma perto da outra. Essa aqui, a de Tiatira, ficava a 53 quilômetros da igreja de Pérgamo, que Felipe pregou aqui na semana passada. Era uma igreja pequena, era uma cidade pequena, mas só que nessa cidade havia uma coisa que estava dando muito lucro, um negócio que estava muito próspero, e era a questão da venda, do comércio de púrpura. Se vocês se lembram, em Atos capítulo 16, verso 14, Paulo pregou o evangelho para uma mulher, e o nome dela, da mulher de Atos, que se vestia e vendia púrpura. Ô Jesus, vamos lá, Atos 16, 14, deixa eu só ver aqui. Atos 16, 14, diz o nome dela, ó. Diz assim, certa mulher chamada Lídia. Então essa mulher era da cidade de Tiatira, dessa cidade aqui que João se refere. Ela vendia púrpura, temente a Deus, escutava Paulo, e Deus abriu o coração dela para entender as coisas de Deus. Então, essa púrpura, isso que dava um ornamento especial às roupas, pintava as cerâmicas com isso, os tecidos, os bronzes. Então isto, além de outras coisas nessa cidade, estava dando muito lucro. E nessa cidade, como em qualquer outra cidade grande, havia os sindicatos das pessoas que mexem com cerâmica, o sindicato das pessoas que mexem com roupa propriamente dita, o sindicato daquilo, o sindicato daquilo outro. Havia uma organização na cidade em torno desse comércio. Só que esses sindicatos, eles eram formados por pessoas extremamente pagãs, pessoas que adoravam a Apolo no templo que havia naquela cidade, pessoas que adoravam a Diana, também existia um templo naquela cidade de Atira para o deus Apolo, para a deusa Diana. Então todas as pessoas que faziam parte desse comércio, ela estava agregada ali, e sempre que tinha as festas lá, eles adoravam a esses deuses. E aí surge a primeira problemática aqui, porque os cristãos que queriam vender e fazer parte disso, eles tinham que se agregar ao sindicato e, consequentemente, participar das festas pagãs. E agora? Ou então ele decretava a falência do seu negócio, porque os próprios sindicalistas quebravam o comércio. Então, há aqui uma primeira problemática aqui. Havia um comércio muito interessante, mas um pouco sufocava aqui os cristãos. Existiam muitas festividades nessa região em Tiatira, nesses sindicatos, e aí nessa igreja. Essa igreja veio a morrer no século II, não existe mais. O que se tem lá hoje na região da Turquia são alguns escombros que sobraram e alguns pilares que ainda estão lá de pé, mas a igreja morreu lá na cidade de Tiatira. E aí João, obedecendo a uma estrutura literária, assim como existiu nas outras cartas, ele vai falar aqui no texto que nós lemos sobre Jesus, o conselheiro. Ele vai elogiar essa igreja, mas também ele vai repreender essa igreja. Depois ele vai dar um conselho para essa igreja e, por fim, uma promessa, um desafio. Então vamos pensar logo aqui como é que João fala do conselheiro de Jesus. Apocalipse, no capítulo 2, verso 18, diz: ao anjo da igreja que aqui escreve. E o 19, no boletim não entrou o texto. Colocou? Não, mas eu digo, trocou, foi. Deixa eu ver aqui. Eu estou arrumando. Né? Não, esse eu estou aqui. Mas eu estou dizendo o seguinte. Eu que não tenho o texto do boletim, eu que. Eu judiquei totalmente cansado. Bom, vamos embora, pessoal. Tchau, tchau. É, deixa eu ver aqui. Depois de Pérgamo, Tiatira. É, faltou uma partezinha aí no texto do boletim. Então vá para a sua Bíblia, tem lá. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. João diz: quem está dizendo essas coisas para você, igreja, é aquele que tem os olhos como de fogo, é aquele que tudo vê, é aquele que está ciente do que está acontecendo na igreja de Tiatira, é aquele que tem conhecimento do comércio e conhecimento do coração e das uniões que estão havendo aí na igreja de Tiatira. Quem está falando para você não é alguém que não sabe de nada. E ele no próprio versículo 19, ele diz: conheço as tuas obras, eu tenho conhecimento, eu tenho visto o que é que vocês têm feito, tanto dentro da igreja como fora dela, nos sindicatos, talvez se envolvendo com esse paganismo todo. Então o conselheiro aqui é pintado, Jesus, ele é retratado como alguém que estava ciente do que estava acontecendo na igreja. Hoje ele diria a mesma coisa para nós: eu sei, Daniel, eu sei, Gugel, eu sei, Valdemir, o que tem acontecido aqui dentro da igreja, eu sei o que tem acontecido por debaixo dos panos, eu sei o que, é que tem acontecido nos bastidores, quando vocês se reúnem para planejar, quando vocês se reúnem para sair ou lá no seu trabalho, eu tenho conhecimento do que vocês estão fazendo, não escondam nada de mim. E aí os irmãos de Tiatira, eu imagino, alguns que estavam se metendo naquelas festas pagãs, comendo aquela carne, aquele churrasco, Jesus diz: eu estou vendo tudo, eu estou vendo tudo. Depois ele elogia essa igreja. Qual é o elogio que ele dá aqui para a igreja de Tiatira? Ele diz assim, ó: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Qual era o problema da igreja de Éfeso? Você se lembra? É que as obras, o amor dele estava se perdendo, o amor da igreja. Em Tiatira é o contrário. Jesus elogia a igreja. Muito bom, Tiatira. Vocês amam de verdade. Vocês estão perseverando. Vocês têm feito obras. Vocês estão servindo. Tudo muito bem. Melhor do que no começo. Um ponto a mais para você aí, Tiatira. Uma bênção. Jesus elogia essa igreja dessa maneira, dizendo que eles estavam atuantes na igreja, mas não se esqueça, Jesus mesmo disse antes: eu sei o que acontece pelos bastidores. Vamos continuar. Depois ele repreende a igreja, e aqui essa repreensão é dividida em duas. Primeiro, ele diz assim no versículo 20, diz assim: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ele repreende uma mulher que estava lá na igreja, que estava tomando a frente do trabalho. Uma mulher que não só ensinava os homens a se prostituírem, as mulheres a se prostituírem, e quando estava estudando esse texto, um comentarista disse que, ao que parece, aqui ela mesma seduzia e adulterava com o rapaz ou com a moça. Dentro da igreja, essa mulher tinha se levantado. E Jesus dizendo: eu estou vendo o que é que está acontecendo por debaixo dos panos. Então Jesus diz: eu tenho contra vocês, porque vocês estão tolerando essa mulher ensinar na igreja, se levantar, seduzir os irmãos, fazer o que quer, se prostituir, e vocês não estão fazendo nada. Esse é meu ponto negativo com vocês. Jezabel, no Velho Testamento, foi uma mulher que deu trabalho para o seu marido, fez com que ele se envolvesse com outros povos e participasse também desse paganismo. Por isso ele utiliza essa palavra, que essa Jezabel está dando problema, está seduzindo os homens da igreja, os rapazes, os jovens estão se metendo aí, porque ela se metendo numa fria, porque ela está ensinando coisa que não é de conformidade com a lei de Deus. Depois eu vou voltar aqui nela nas aplicações. Essa é a primeira repreensão. Vocês estão tolerando essa mulher dentro da igreja. E depois na repreensão, Jesus chama os irmãos ao arrependimento, inclusive essa mulher, e ela não quer se arrepender. Veja, no versículo 21, ele diz assim, ó, Jesus dizendo: olha, eu dei tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. O que é que Jesus vai fazer com ela? Se ela não se arrepender, olha a repreensão. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram. Olha, ela estava seduzindo os irmãos, adulterando com eles. Jesus: vou colocar de cama. Não é de cama que você gosta? Pronto. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda, olha aqui a imagem do começo, aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras, as vossas obras. Na repreensão, repreende Jezabel, vocês estão tolerando essa mulher dentro da igreja. E depois, olha, eu dei tempo para ela se arrepender, e ela não quis se arrepender. Então Jesus dá um conselho. Ele diz assim, versículo 24: digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Essa mulher se levantava na igreja e dizia: hoje eu vou ensinar sobre as coisas profundas de Satanás. Aquela ideia: para vencer o inimigo, a gente tem que conhecer bem o inimigo, então vamos aprofundar no estudo do diabo. Vamos aqui. Aí todo mundo, e ela seduzia todo mundo. E Jesus disse: ó, vocês que estão envolvidos nessa, primeira coisa, eu não vou colocar mais outra carga sobre vocês. Segundo, conservai. Mas liga aqui, criador, não põe mais palavra. Conservai o que tendes, até que eu venha. E por fim, ele dá uma promessa para aqueles que perseverarem, um desafio. Ele diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa aqui é uma primeira parte, uma relida um pouco mais explicada do texto. E aqui, propriamente, como diziam os puritanos, começa o sermão. E queria gastar um tempo maior aqui nas aplicações, sendo mais direto. E eu tenho aqui 12 coisas, rapidamente, tá? Daqui para 9 meses a gente termina. 12 coisas em cima desse texto que nós relemos aqui. 12 aplicações para a nossa vida, para a vida da nossa igreja. Primeiro lugar, uma pergunta para nós: a igreja de Tiatira, ela era uma igreja que servia, que amava, que perseverava, tinha as obras. E aí, trazendo agora aqui para o nosso contexto, e lembre-se de 3 anos atrás, quando essa igreja aqui começou, no coração do pastor Felipe, do pastor Abraham, foi para a empresa do Luiz, e começamos lá com um grupo pequeno, estudando, orando para que Deus abençoasse o trabalho, e todos se envolviam, e todos queriam que esse trabalho fosse para frente, estávamos lá, depois alugamos um espaço ali mais na frente da lagoa, e pagamos o lugar, ficamos pagando, trazendo pessoas, trabalhando, fazendo programações, evangelizando. E a minha pergunta é: nós, comunidade memorial, servimos hoje mais e melhor do que antes? Qual tem sido o seu envolvimento hoje na igreja? Qual tem sido o seu grau de envolvimento no serviço da obra de Deus? A comunidade memorial hoje, ela serve mais e melhor do que antes? Nós amamos mais a Deus do que antes? Nós temos mais conhecimento que nos leva à adoração a Deus do que antes? Nós evangelizamos mais do que antes? Ou estamos nós aqui com cara emburrada? Se um pisar no meu pé, eu fecho a cara. Se o outro disser que o negócio não é para mim, eu vou falar com o pastor e eu não quero mais saber, e ninguém toca aqui. Como tem sido aqui a nossa vida? Eu me pergunto, eu tenho servido mais e melhor do que antes, quando éramos um grupo pequeno ali, em outro endereço? A pergunta que fica no ar: a igreja de Tiatira era uma igreja assim. A cada dia que se passava, ela servia melhor. Cada dia que passava, ela servia melhor a Deus. Faça a pergunta para você. Faça a pergunta para você. Você serve mais e melhor hoje a Deus? Segundo lugar, qual o nosso grau de permissivismo? Somos aqueles que toleram tudo dentro da igreja? Somos aqueles que passamos a mão? Não, é meu filho, deixa aí. Não, não toca naquele problema. Não, aí vai levantar problema, aí é demais. Não, não, não, deixa esse negócio para lá. Não mexe esse negócio, não. A poeira baixa, deixa a poeira baixar. Não vamos criar problema dentro da igreja. Aí a gente permite qualquer palavra, a gente permite qualquer ação no mundo, a gente permite qualquer testemunho de qualquer um, a gente permite que qualquer dogma da igreja ou doutrina seja cambaleada, a gente permite isso, permite aquilo, porque a gente não quer ter problema, a gente permite tudo, porque fica melhor, tu fica aí, eu não mexo no teu pecado, tu não mexe no meu, o pastor não fala de ninguém, o pastor não prega mensagem dura, fica todo mundo na bênção, todo mundo chega aqui, se alimenta, vai para casa, pronto, ninguém mexe com ninguém. A igreja que atira, tolerando essa mulher. E nós? Alguns de nós, eu tenho certeza, sabe de uma falha, de uma falta do irmão, e não chega para conversar. Eu mesmo tenho certeza que os meus amigos que estão mais perto, próximos de mim, sabem de algumas das minhas fraquezas, e quando as solto, machucam eles, talvez aqui no louvor, mas não chega, tolera. Eu também sei de alguns e eu fico nessa. Para onde é que a gente vai desse jeito? Tolerando tudo e todos, e qualquer tipo de coisa. Faça essa pergunta para você também. Qual o grau de permissivismo seu? Se nem se essa palavra existe aqui, botei entre aspas. Ah, não, no meu departamento tem poucas pessoas, então eu sei que essa pessoa não tem compromisso, mas é melhor ela do que ele. Deixa ela aí. Não chega junto, não diz: você está faltando, você está em falta. Esse é o segundo lugar. Essa mulher de Tiatira estava dando trabalho, os líderes estavam deixando ela ensinar na igreja. Em terceiro lugar, uma pergunta que eu faço: quem é que lidera aqui? Cadê os homens que Deus levantou nessa igreja? Imagino lá em Tiatira: cadê os presbíteros? Cadê os pastores? Cadê os líderes? A mulher fazendo o que queria, ninguém se movimentava, ninguém fazia nada. E agora aqui para nós, liderança da igreja, que o nosso trabalho aqui na igreja, a gente está deixando o povo ir para onde quer, do jeito que quer, da maneira que quer ir. Realmente nós temos honrado a Deus a nossa posição de liderança, guiando o povo. Quem está liderando aqui? Não pode inverter os papéis. Deus colocou líderes na igreja e esses devem liderar e não o contrário. A igreja fazer o que quer, os líderes tolerar. Quem é que lidera aqui? Em quarto lugar, eu vejo aqui na igreja de Tiatira. Lidar foi tudo agora, foi que falou. Bota ela ali, cara. Em quarto lugar, doentes que não querem remédio. Deus deu a oportunidade de arrependimento para Jezabel, o que foi que ela disse? Não quero. Deus dando remédio para a doença da igreja, e a igreja? Não quero. Você já imaginou um doente na cama, precisando de um remédio, o médico chega para aplicar aquele remédio, ele, não quero não. Prefiro ficar doente. Então acontece conosco dois tipos de pessoas. As pessoas que ainda não servem a Deus, não têm um relacionamento com Deus, chegam aqui, sentam, ouvem o evangelho, mas dizem: eu não preciso disso. Você é doente que não quer remédio. Você senta, escuta a exortação, o pastor dizendo: vamos servir a Deus, vamos trabalhar. Você não pode estar parado, você não pode ficar morto. Você não quer. Somos doentes, estamos rejeitando o remédio. Na igreja de Tiatira, essa mulher rejeitou o remédio. E como consequência disso, Deus disse: vou botar de cama todo mundo. Não rejeita o evangelho. Quinto lugar. Essa mulher se levantava, falava o que queria e ninguém dizia nada. Inclusive os irmãos da igreja. Ventos de doutrina. O que fazer? E vamos abrir aqui um parêntese. Você está em casa, liga a televisão, tem um pastor falando. Pastor da vez. Você liga o rádio, AM, o que não falta é rádio evangélico. FM, a turma está comprando tudo. Programa na Band, está batendo. E você vai escutando aquelas coisas: venha, toma esse copo com água. Aí o outro diz: pega essa rosa e leve para casa, cheire, não sei o quê. Vem para a igreja com o retrato do seu marido que se foi com a outra. Pegue uma roupa aí, porque é isso. Traga na igreja que o pastor vai orar. E você escutando isso em casa. Não, determine para Deus, crê que não fica doente. E você ouvindo. Não, porque Deus tem que fazer aquilo que eu quero. É, comigo é assim. E você ouvindo. Aí você chega na igreja. Você escuta o evangelho puro, simples, entendeu? Prefira aquilo que o cara está falando lá. E aí a gente termina por tornar relativo aquilo que é absoluto. Algumas vezes eu conversando, o irmão chega e diz: rapaz, escutei isso na televisão, na rádio. O pastor dizendo isso, meu Deus, o cara está acreditando nisso. E esses ventos de doutrina têm entrado na igreja. Você vai assistir a novela, espiritismo puro. De tarde, espiritismo, um cara que morreu e volta, vem dar conselho, vai fazer. E você fica com isso na cabeça. Eu me lembro dos crentes de Bereia, que Paulo chegou assim na sinagoga, no lugar. Paulo, o apóstolo Paulo, pregando para os crentes lá na Bíblia. Deixa eu ver se o cara não está mentindo. Não, mas é o apóstolo. Não, eu quero saber, eu quero na Bíblia. Se não for dentro da Bíblia, não interessa. E os irmãos lá de Bereia analisando se Paulo realmente estava falando a verdade. Cuidado com todo o vento de doutrina que você escuta por aí, rádio, televisão, irmão no ônibus, o cara pregando com dinheiro, dizendo que. Cuidado com isso. Em sexto lugar, lembra que os irmãos de Tiatira, eles tinham um probleminha aí, eles tinham que participar do sindicato, senão ninguém comprava a mercadoria dele. Quando ele chegava lá, estavam os caras no pagode, uma carninha sacrificada aos ídolos. Cara, o que é que eu faço agora? Envolve ou não envolve? Mundo, somos dele, estamos nele. Como é isso aí? Nós somos do mundo ou nós estamos no mundo? Nós devemos nos envolver com as coisas desse mundo ou nos preocupar com as coisas celestiais? Nós devemos fazer a nossa casa aqui na terra? Nós devemos ter as coisas, os tesouros aqui na terra, que a traça e a ferrugem vem e corrói? Ou nós devemos pensar no alto e ter o nosso tesouro no céu? Nós devemos nos envolver com medo de perder o nosso salário, a nossa posição, ou devemos bater o pé e honrar a Deus, dizer: eu não vou me envolver com isso, eu prefiro honrar a Deus. Você é do mundo ou está passando por ele? Aí Paulo diz no capítulo 12 de Romanos: olha, rogo-vos, pois, meus irmãos, que vocês apresentem o vosso corpo o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional, não é? E não vos conformeis com este século. Ou seja, não tenha uma atitude passiva, deixando o mundo lhe conformar. Você sabe bem o que é conformar. É você pegar o papel e fazer assim: eu estou conformando esse papel na forma que eu quero dar. E tem crente que, às vezes, nós deixando que o mundo nos molde nos princípios dele e dando a forma que o mundo quer. Aí Paulo diz: não, transformai-vos. Tendes uma atitude ativa com o mundo. Transformai o mundo e não deixe o mundo lhe transformar. Transforme o sindicato e não deixe o sindicato lhe transformar. Você está nesse mundo, você não é desse mundo. Como tem sido o nosso testemunho, a nossa posição diante dos irmãos, na faculdade, na igreja, na escola, em casa? Em sétimo lugar, quem é dono do seu nariz? E aqui é o seguinte: porque essa mulher, já no Velho Testamento, uma mulher chamada Jezabel, ela tomou a frente do marido e tomou as decisões no relacionamento deles. Eva, Adão, no jardim do Éden, quem é que Satanás tenta? A mulher toma a frente e come, depois dá para o homem, invertendo os seus valores. É difícil a gente engolir isso, mas a Bíblia coloca o homem, assim como Jesus é cabeça da igreja, o homem é o cabeça ali do relacionamento, ele que deve tomar algumas decisões importantes. Estavam deixando lá no Velho Testamento Jezabel tomar a iniciativa. E aqui eu pergunto, nos nossos relacionamentos, você que é casado, a última palavra é sua em casa? Ela diz: vai lavar os pratos. Você: eu vou. Não estou falando assim, né? Mas como tem sido o seu relacionamento com sua esposa? Você fala e ela rebate: ah, isso não existe hoje não. Que isso? Desde que a mulher conquistou seus direitos, todo mundo é igual. Na igreja mesmo, não tem outro. A Bíblia diz, a palavra diz, os homens pastores, homem, presbítero, homem. Não quer dizer que a mulher não vá servir, não quer dizer que a mulher venha ler um texto bíblico, não quer dizer que eventualmente a mulher vá pregar a palavra, não quer dizer que a mulher sirva, não quer dizer isso. Mas a liderança da igreja são os homens, e os homens em Tiatira, frouxo, a mulher toma a frente, faz o que quer, eles não fazem nada. Mesma coisa no casamento, alguns homens, a mulher faz o que quer com ele e ele não toma sua posição e fica aquela coisa. A mulher é homem, o homem é a mulher. A mulher sai para trabalhar, o cara fica em casa lavando prato, não sei o que, não quer arrumar um trabalho. Quem é dono do seu nariz? E aí Jesus disse o seguinte: quando você casa, o homem é da mulher e a mulher é do homem. Eu tenho um dono, eu terei uma dona, né? Terei. Mas eu também vou ser dono dela, né? Oitavo lugar, perseverança dos santos. Uma coisa interessante que eu vejo aqui também na igreja de Tiatira. Porque mesmo alguns irmãos se envolvendo nos sindicatos, deixando Jezabel ensinar, Jesus diz assim: ó, vocês que não se envolveram, que estão perseverando, eu não vou colocar outra carga sobre vocês. E aqui, ó, sempre existirá na igreja aqueles que não vão se dobrar, aqueles que crerão até o fim. E essa doutrina da perseverança dos santos, que eu quero dar uma pincelada rapidinho aqui, é magnífica. Vamos abrir aqui um grande parênteses. Nós entendemos, assim como base dos nossos ensinos e doutrina, é o seguinte: que todo homem, ele está morto. Efésios diz: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Todo mundo estava morto. Então o que acontece? Deus olha de cima e vê todo mundo morto. Então nenhum morto pode chegar a levantar e dizer assim: eu quero Deus, né? Nenhum morto pode chegar e se dar a vida, ninguém. Então o que acontece? Deus faz com que aqueles que ele escolheu, que ele elegeu desde a fundação do mundo, recebam o Espírito Santo, sejam regenerados. Então, uma vez regenerados, essas pessoas agora podem receber a Jesus. Aí elas dizem: pronto, eu quero Jesus. Então o que acontece? Essa pessoa, ela aceita o sacrifício de Cristo, e Cristo morreu para que a justiça dele fosse aplicada àquela pessoa. Então aquela pessoa recebe a justificação. A graça é irresistível. Quando Deus quer se revelar para a pessoa, ninguém resiste. E o que acontece? Esse que Jesus morreu por ele, esse que estava morto e Deus decidiu salvar, ele jamais se perderá definitivamente. Por que digo definitivamente? Porque um salvo você que tem certeza que é de Jesus, que está salvo, você pode por um momento cair e ficar prostrado. Mas se realmente você é de Deus, Jesus disse: ninguém toma as ovelhas da minha mão. Ninguém. Ninguém vai arrebatar as ovelhas das minhas mãos. Se você está nas mãos de Deus, mesmo que você caia, mas no fim você voltará. A perseverança dos santos diz isso, que aqueles que Deus elegeu e salvou, eles vão continuar. Era o que estava acontecendo em Tiatira. A maioria se envolvendo, mas tinham aqueles que Jesus morreu e aqueles estavam perseverando até o fim. Isso é magnífico, porque eu sei que se um dia eu pecar, estou propenso a isso, e se eu cair, Deus me levantará e eu voltarei para os seus braços. Com você é assim também. Aquele que aceita Jesus recebe a justiça de Cristo e nunca mais sai da mão de Jesus. Nono lugar, até onde eu posso suportar? Se você viu, esses irmãos, se você notou, esses irmãos que não tinham se envolvido, Jesus disse: olha, eu não vou colocar outra carga sobre vocês. Você se lembra em Mateus, Jesus disse: olha, é melhor vocês receberem a minha carga, porque ela é leve, é suave, meu jugo. Jugo, ao que me parece, era um... Vamos colocar aqui uma linguagem do sertão, aquela mulher que coloca um pedaço de pau nos ombros e coloca as duas bacias de água e vai levando para casa, quilômetros e quilômetros. Jesus disse: não, esse jugo aí eu não vou montar sobre vocês, não. O meu jugo é suave, é leve, dá para vocês carregarem na bênção. E Jesus sabe até onde nós podemos suportar. E aqui para aqueles que estão sofrendo, está em casa, sabe, quando sair daqui do culto, chegar em casa, que olhar lá o orçamento, dinheiro esse mês está dando, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não estou aguentando. Aquele que chega em casa, sabe que seu marido, sua esposa não é crente, chega, ela fica no seu pé, no seu pé, no seu pé. A você chega no trabalho e está quase ali sendo demitido, não sabe? O patrão parece gostar mais daquela do que de você, e você fica com esse sofrimento, e você chega no colégio, você é o ferrinho da sala, os irmãos ficam em cima de você. Jesus diz: tudo o que você está sofrendo é até onde você pode suportar. Eu não vou além disso. Aguente. Décimo lugar, Jesus disse que essas pessoas fiéis reinarão com ele. E quem assistiu o filme de C.S. Lewis? As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia. Viu lá, é interessante aquele livro, porque os jovens receberam aquela missão lá, estavam lá, se envolveram tudo. O leão, certa hora, ele decide entregar a vida pelos meninos, e aí o diabo lá, aquela princesa, mata o leão, no terceiro dia ele ressurge. Mas o que acontece é que no fim do filme, se você notou, o leão não reina sozinho. Quem está reinando com o leão? As crianças. Então a promessa de Jesus é essa: vocês que estão aí, suportem, perseverem, porque vocês no fim reinarão comigo. O reino de Jesus celestial, glorioso, será compartilhado com você. E você reinará com Jesus. Você terá autoridade com em Jesus Cristo. Jesus promete isso para a gente. Eu farei parte do reino de Jesus. 11, ponto número 11, décimo primeiro. Ele também promete que o povo agora da igreja, que estava totalmente sem referência, os líderes não faziam nada, a mulher se levantava, ensinava o que queria, um ensinava outra coisa ali, totalmente sem guia, totalmente sem norte, totalmente sem saber para onde ir. Jesus disse: eu serei o guia de vocês, o guia espiritual. Jesus promete isso. Fiquem firmes, o guia serei eu. E por fim, da maneira mais geral, eu vejo aqui Jesus como um noivo totalmente gracioso e pronto a perdoar. Se você nota, mesmo Jezabel influenciando os irmãos da igreja, Jesus chega para ela e diz: se arrependa. Jesus dá uma oportunidade para que ela se arrependa do seu pecado. Jesus, ele é gracioso com aqueles que estavam sofrendo. E aqui eu vejo a imagem de um noivo disposto a perdoar e gracioso. E aí, uma análise que a gente faz, vocês que são casados e a gente que quer casar, não é? Um dia, como é o meu relacionamento? Como é seu relacionamento com sua esposa? Imagine que sua esposa te atira. Você é Jesus. Você só está empurrado. Ou você é aquele que, mesmo no erro, o casal errou, ela estourou o cartão de crédito. Não, minha filha. Estourou meu Visa, pois. Eu me mastro. Assim não, né? Assim não, mas é o seguinte, um homem, por achar que não, eu sou cabeça do relacionamento. Aí o que acontece? A mulher está falando uma coisa, você não concorda, você, não, mas a última palavra é minha. Não. A maior graça é você chegar e falar, bom, não precisa. Eu abro o mão, é a minha opinião. É assim que eu faço. É não, Jesus. É um relacionamento, imagine. Só fica assim comendo, se matando, tá, pipa, você não voltou lá. Se um chegar e dizer, não, não, tá bom. Não é o que eu acho que é correto, não, mas vamos fazer assim para ver se está certo. Não, mas eu quero que minha filha estude naquele colégio. Não, mas aqui é cristão, não, mas é muito longe. Esse aqui, esse aí lá. Tá bom, vamos orar aqui, vamos ver o que é que vai. Um relacionamento de graça era o que Jesus tinha com essas igrejas. Ele repreendia na hora que tinha que repreender. Mas mesmo para Jezabel, essa mulher fosse aqui na igreja, meu Deus do céu. Aí Jesus disse para ela, minha filha, se arrependa. Jesus poderia muito bem ter fulminado, mas Jesus deu a oportunidade, se arrepende. É isso que ele faz com cada um de nós aqui. E aí, esse Jesus do começo que nós vimos, que sabe o seu coração lá no profundo, sabe o que você está pensando agora, sabe a sua necessidade agora de casa, ele olha para você e diz, eu estou disposto a te dar graça. Ele sabe que essa semana você o rejeitou, você não o viveu como deveria viver, mas mesmo assim, Jesus te apresenta e diz, estou disposto a te perdoar. Se arrepende? Estou disposto a derramar graça sobre a sua vida. Se arrepende? Foi isso que Jesus disse para a igreja de Tiatira. E como conclusão, terminando aqui definitivamente, eu pergunto, que noiva temos sido para com o nosso noivo Jesus? Você está servindo mais a Deus e melhor do que antes? Você realmente não tolera que as pessoas difamem a Deus e você mesmo não difama? Você respeita as autoridades da igreja, os líderes da igreja? Você respeita a autoridade em casa dos seus pais? Você tem um coração ensinável e quando você percebe que precisa ser mudado, precisa de um remédio, você é aberto, você aceita a opinião do irmão, você é aquele que estuda a palavra para que não venha ser enganado por qualquer doutrina que esteja sendo ensinada por aí, você é aquele que está no mundo, mas tem a consciência que a sua pátria é a celestial e não se envolve demais com as coisas desse mundo. Você é aquele que influencia os seus amigos, sua roda de amigos, ou você é aquele que quando está com os amigos, é banda voou, vai embora. Você, no seu relacionamento, você sempre bate o pé e acha que você tem uma dor no seu nariz, você não respeita a pai, não respeita a autoridade de ninguém. Mas quando eu era, antes de terminar aqui, quando eu estudava no colégio lá do lado 4, na Berbal Jurema, minha avó era professora da primeira série, sempre foi um bom aluno, né? Até a primeira série. Aí na primeira, segunda, terceira, quarta, uma benção. Minha avó professora fazia o que queria na escola. O que aconteceu? Eu era menino muito rebelde, mas assim, a professora falava uma coisa, eu concordava. Não, isso aí não. Nenhuma cabeção. Aí as pessoas. E certo? Algumas vezes eu peguei, a professora falou, eu não quero saber não, ela vai para fora, eu saía, pegava a porta, de bem. A turma já me conhecia na escola. Quando ia falar comigo, vai falar com minha avó. Minha avó chegava, meu filho, seja ensinado, seja educado. Eu não estou sabendo, não. O senhor achava que era do meu próprio nariz, não respeitava a autoridade do professor. Minha mãe falava, a mãe é. Respeitava nada. Então, essa atitude de soberba, isso só faz antecipar a ruína. Você é uma pessoa que tem perseverado na fé, ou você, qualquer coisinha, você diz, não quero mais. Você é a pessoa que tem consciência de que está suportando hoje, mas está naquele texto, Romanos 8, 18. Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Você está se apoderando do privilégio de fazer parte do reino de Jesus e reinar com Ele. Você tem sido guiado por Jesus realmente. E por fim, você é uma pessoa disposta a perdoar e dar graça sempre. Como você tem sido como noiva de Jesus? Que noiva a comunidade memorial tem sido para com Jesus? Como nós temos sido? Vamos fechar os nossos olhos e, diante de tudo que nós falamos aqui, pegue um ponto desse aqui. Jesus, eu preciso melhorar isso aqui. Realmente eu estou parecendo a igreja de Tiatira. Então a nossa igreja, Jesus, ela está parecendo essa igreja. Até faz alguma coisa, mas nos falta algo, né? Nos falta a tua presença. Será que nós somos dispostos mais a perdoar do que reprovar? Dar graça ao invés de juízo? Senhor, que noiva temos sido nós para contigo? Será que nós estamos tolerando pecados dentro da igreja, Senhor? Nos incomoda. Será que nós temos desrespeitado a autoridade, a liderança na igreja, Pai? Sonda o nosso coração, Senhor, tu que tem os olhos como de fogo. Nós nos espelhamos em quem? Não é no teu filho? Se não for, Senhor, converte nosso coração. Nos ajuda a perseverar, porque por vezes a carga, Senhor, é muito pesado. As nossas angústias e sofrimentos, onde nós vivemos, tem sido tão pesada, Pai, que parece que nós não vamos suportar. As dificuldades de fazer essa igreja crescer, de teu reino expandir aqui, às vezes tem sido tão difícil, Pai, que nos perguntamos o que nos falta. Pedimos que o Senhor abençoe a cada líder da igreja, que ensine o povo corretamente, que ensine o povo a reprovar as doutrinas falsas. Ó Senhor, nós também reconhecemos que nós precisamos ser mudados. O Senhor sabe o que acontece conosco lá no fundo, lá no coração. Nós precisamos de cura em várias áreas, Senhor. Disponibiliza para nós o remédio do Evangelho, sim. Nos faz voltar a tua palavra sempre. Nós oramos assim, Pai, esperando que sejamos uma noiva também graciosa contigo, agradecida, exultante, feliz, alegre. Faz de nós essa noiva, Pai. Em nome de Jesus, a começar por mim. Amém.